Todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 1:06, tá começando o primeiro Pretinho Básico de 2012. Seja bem-vindo a mais um ano e muito obrigado a você que parou tudo pra escutar mais um Pretinho Básico. Roteiro, que é isso? Graças a Deus, ano velho, feliz. Tudo se realize no ano que já nasceu. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Feliz ano novo! Aê! Feliz 2012. Cara, que saudade que eu tava de vocês, cara. Desde ano passado, quando eu te vi, essa piada é boa. O que eu não sei é o que vamos fazer com esse restinho de ano. Tá passando muito rápido o ano, cara. Já é dia 2 de janeiro, parece que foi ontem a virada. As piadas cortadas eram aquelas que diziam respeito, olha, só vou te ver daqui, no ano que vem, só não, vamos jantar junto no ano que vem. Mas as de hoje, tá valendo? Essa tá valendo. Valeu, muito obrigado, Everton Cunha. O Pretinho Básico tá começando no oferecimento de Panvel, você sempre bem. Ofertas da Vivo no Verão Colombo, o melhor do verão pra você curtir sem parar. Aproveite, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo, abra a felicidade com Coca-Cola. Pretinho Básico começando já na regressiva do planeta, hein? Faltam duas semanas pro planeta Atlântida Santa Catarina. Menos, no Pretinho de hoje, menos de 15 dias. Né? Menos de 14 dias. Né? Vai ser no final da sexta, na outra dias. Semana. Né? Vai ser dia 13, né? E no programa de hoje, uma grande novidade. Opa. Sobre o planeta Atlântida, mais uma novidade pro Rio Grande do Sul e também pra Santa Catarina. Mas antes, deixa eu cumprimentar todo mundo aqui. Everton Cunha. Opa, feliz ano novo, feliz 2012. E sabe que o blackout que aconteceu no litoral norte, no Réveillon, é óbvio que foi em função da balada do Pretinho na sexta. Ali começou. Ali a gente consumiu a energia do litoral. Ali nós demos o pontapé inicial. Nós acabamos com o ano, literalmente. Caiu o disjuntor. Olha. Muito obrigado a você, de Shangri-La, que esteve na balada demais. Do Pretinho na sexta-feira. Público mais fiel. É uma chuvarada, cara. Eu não imaginava aquilo ali. Foi demais. Muito obrigado pelo carinho. Tu tá bem, Potter? Use filtro solar. Ah, é verdade. Sim. Já tá melhorzinho. O Potter já tá descamando. O Potter se apresentou na balada de hipoglós no peito dos pés. Sim, é o colono. Brilhava. Que foi pra colono praia. Né? Olha quem tá de volta! Bicha! Não, esse porém é outro. Pitu pequeno! Esse é o grito mais carinhoso de todos que eu ouço por todo lugar que passo, inclusive na Praia do Rosa, onde esteve. E na beira de Garopaba, lá também, um cara me chamou. Pô, vem cá, querido. Vem cá, querido. Tu és o cara do Pinto Pequeno. Aí eu de sunga ainda, né, cara? Adora, né, cara? Bago, não dava gelada. Nem pra mentir. Eu dei uma meia de jogador porão. Sim, pra usar nas séries. Usa na Praia do Rosa. Ele botava na sunga e ficava aquele ovão. Só assim, que aí molhava e murchava. Não, uma hora escapou uma e saiu pro lado, assim, sabe? Só uma meia. Cara, uma loucura. Na Praia do Rosa, todo mundo tá ouvindo PB. Muita gostosa lá, em todo o sul do Brasil, por aí. As gostosas, elas estão em toda parte, né, viu, muita? Eu não vejo porque eu não fico olhando, né, Potter? Mentira, pô. Eu vou surfar pra não ficar na beira da praia. O Duda olha pras gostosas na praia? Não, o Duda não olha. O Duda não olha. Olha, tá falando que olha. Eu olho. Mentira dele. Eu olho. Viu? É mentira dele. Que voz é essa, Duda? Eu berrei muito, né, meu? O Geis tá rouco também? Sim, coincidência. Cara, é impressionante. O Britinho, tá aí, Britinho? Boa tarde! Tá rouco! É impressionante. Tô de férias no litoral, O Brito, todo mundo ouve o Pretinho lá na Praia do Rosa, galera. Não terminou de falar ainda. Do Mercado Central do Rosa agora tá ouvindo a gente lá. Central do Rosa, galera do Mercado Central, galera do Mercado Raiz, todos os mercados Mercado lá. Mercado Lateral do Rosa. Meu querido também. Amigo Vadinho, da Portal do Rosa, lá onde eu fico. O Vadinho? Grande Vadinho. Imagina a relação e de o Thiago. Tenho muito abraço pra mandar. E um beijo especial para a minha querida Luana Piovani, porque eu saí do Rosa e ela chegou. A gente não pôde se encontrar, mas no próximo verão estaremos lá. Tá grávida e tá aproveitando as férias na Praia do Rosa. Mas como é que tu viraram, né? Mulher invisível. O Vadinho, que eu vou mandar um abraço também, que o Porã disse pra mim. Não, liga pro Vadinho. Diz que é meu amigo. E pergunta como é que é o esquema da posada e tal. E aí eu liguei faceiro, né? Ó, tudo bem, Vadinho? O Everton Rui, o Mr. P do pijama. Faz pijama de manhã com o Porão, Pretinho. Pois não. Ai, ah, é, querido. Não, não, eu faço o Vadinho, eu faço o Vadinho. E aí, Vadinho, tudo bem? Bom dia, eu queria falar contigo, é o Everton Cunha, o Mr. P, eu trabalho com o Porã, faço pijama, uh-huh, pretinho junto com ele ali. Aham. Uh-huh. Eu queria falar sobre a posada. Meu nome? Mas o cara já vai murchando. Como é que é ali a posada, o valor? Por diária, assim? Não. Para os outros? Ou pra ti? Não. Obrigado, Vadinho. Qualquer coisa eu te ligo. O cara já vai murchando, né? Vadinho, um abraço, Vadinho. A estrela móvel do primeiro Pretinho de 2012 é ele, Neto Fagundes. Fala, missioneiro. Esse é de pé, o Neto Fagundes. O Neto Fagundes terminou um ano com a gente, começou mais um ano com a gente. Sim, e fez o show da virada em Porto Alegre. Show da loucura. Contagem regressiva no gasômetro. A virada. O show da virada foi do Neto. Show aqui da virada é muito bom, né? Tinha tu que foi o cara do show da virada? Não. Não, mas uma baita festa aqui, cara. Deu uma noite maravilhosa. Aqui, que trocaram de lugar. Não, trocaram os fogos de lugar só. Porque como teve a interdição do gasômetro ali, eles trocaram pra o Cais Mauá, onde foi feito. E foi bem bonito, assim. Sim. Foi uma noite bonita com os fogos. Uma noite bem, que deu temperatura boa, apesar de ter chovido no início aqui. A gente fez o Jornal do Almoço ao vivo dali, já tava chovendo ao meio-dia. Mas logo 3 da tarde já não tava. E na noite, uma noite maravilhosa, uma bela organização da Prefeitura Municipal lá. Ô, Magnata, foi uma baita queima de fogos, né, Magnata? Cara, tinha muita gente queimando fogos ali na beira do Guaíba. Que queimação de fogos, hein, Magnata? Uma queimação ali. Eu não sei onde cada um de vocês passou a virada. Mas foi tudo muito estranho, né? No litoral norte foi um absurdo. Machu... Quem é que tava no litoral norte aqui? Eu não. Machu... Faltou luz a partir das 6 da tarde até umas 9 da noite. Mas eu vou chegar lá. De Tramanda, ali de Imbé, até quase Albatroz, praticamente, ali, até Mariluz. Faltou luz das 5h30, 6 horas até quase 9 da noite. Ah, mas quase era sábado. Volta. Mari no sem sábado. Luz, então. E aí nós saímos dali e fomos pra Atlântida. Atlântida, porque nós íamos passar a meia-noite com o pai, com a mãe, com o irmão e tal. E assim que nós chegamos, sim. Lá fora com o pai. Assim que nós chegamos, meia hora depois, 9h30, 10 horas, faltou luz ali. Vamos, me servir. E voltou a luz lá. Uma energia desligada. Própria. Sim. Não, energia própria. Não, luz própria. Mr. P absorveu a energia. Absorveu toda a energia do litoral. E aí ficou uma hora, 2 horas sem luz. E deu uma brocochada geral, assim, no clima. Ou seja, foi uma virada de ano como os antepassados teus, Pedro. O que tinha de melhor era a cerveja quente, sem energia elétrica. Impressionante. Realmente puxou meio o clima, assim, de um monte de gente. Em Capão também deu problema na hora de soltar os fogos. Parece que teve 2 segundos de fogos e estragou o equipamento. Tanto que a Araçá foi maior. Araçá foi maior. Foi tudo muito estranho. Olha, Magnata, aqui não faltou fogo queimando. Não faltou fogo queimando em Porto Alegre. Muita chuva. Bom, mas vamos lá, hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2012, dia da Abreografia. Ah, da Abreografia. Abreografia é o raio-x, né? Não, é o cara que faz o raio-x, né? É a letra do Abreu, né? A grafia é do Abreu. Ah, é? É o Abreu, o médico que inventou o raio-x. É o grande Abreu. Um abraço pra Cássia Abreu também. Por que não fala que é o dia do raio-x? Porque o nome é Abreu. É o dia do Abreu, né? O nome é raio-x. Mas antigamente falava Abreografia. É ruim de falar, né? Antigamente dizia, vai lá no Abreu, bateu uma chapa. Bateu uma chapa. Vai lá no Abreu, bateu uma chapa. Quando tu ia conseguir emprego, né? Tu ia entrar no emprego, tinha que mostrar. Bate uma chapa. Abreu grafria. Foi, eu trabalhei nisso aí, batendo chapa. E hoje também é dia da promessa, né? Óbvio, né? Ah, sim. Óbvio. Hoje é o dia que já promete. Era ontem, já. Não era ontem, meu. É, mas é hoje, é o primeiro dia útil. No dia primeiro tu ainda, né, vai levando. Mas hoje é o dia da promessa. Os caras beberam tanto que já esqueceram as promessas. O que tu prometeu hoje, esse ano? Prometi que esse ano eu vai cuidar melhor da Jennifer. Me diz uma coisa, Jennifer é com J ou com D? Com J. Ah, com J. Jennifer. Ah, não é Jennifer. Ah, Jennifer. Me ocorreu assim. Nada. Chorei muito. O Reverão foi muito bom. A você, pai, que bota o nome da sua filha Jennifer com D-I. DJ Jennifer. Bom, peraí, vocês fizeram promessa, vocês têm esse hábito? Não. Mesmo. Eu prometi que eu não vou mais fazer promessas. Essa é a melhor promessa, Maurício. Não vou mais fazer promessas, essa é a minha promessa. Eu não sou um cara muito, quer dizer, eu não me apego muito a datas, mas o Natal e o Ano Novo, ele naturalmente... Ele te abraça, Tim Paul, assim, numa situação voltou de, muito diferente. Não, sempre isso. Teu coração amoleceu no Réveillon. Não, é isso, cara. Eu acho que o clima de mudança... Potter conheceu o amor, né, gente? Deixa ele falar, cara. Porã voltou, gente. Mas eu não fiz nenhuma promessa. Tudo isso pra dizer que eu fiz uma promessa. É, Eu fiz uma pergunta. Não, então ninguém faz. Eu me emociono, mas eu não faço promessa. Eu quero aprender inglês, definitivamente. Mas isso não é uma promessa. É, pra mim. É um objetivo. Ah, isso não é uma promessa. É parar de. Eu vou beber menos. Beber menos. Mas tu prometeu isso. Tem gente que realmente promete alguma coisa? Sim. Tem gente que promete, claro. A virada do ano. Bota no papel. Tem que concentrar pra fazer isso aí, né? Essa promessa, porque na verdade o cara cria um negócio que ele não vai cumprir às vezes. Exatamente. Né? E aí, umas metas. Isso é ruim, isso é ruim. Eu prometi que eu não falaria pinto pequeno pro Porã esse ano. Já quebrou. Sabe que eu prometi alguma coisa na noite da virada, mas não lembro mais, né, Magnata? Movimento forte. Vendo aquela queima de fogos, aquela coisa, aquela fumaceira. Né, eu tive no Maranhão, aí nas férias, né? Estive no Maranhão e ainda acompanhei o enterro do Joãozinho 30, né, Magnata? Ah, morreu enterrado lá no Maranhão. Foi lá, né? Maranhense, né? Grande Joãozinho 30. Foi cremado. Aquele lá gostava, Magnata. A promessa tem a ver com a igreja, né? Pagar promessa não, e tal. Tem a ver. É porque é uma promessa, religião, né? Eu vou pagar a promessa. Acho que não necessariamente. Se eu conseguir, se eu pago uma promessa, não é a mesma coisa. Os políticos prometem também, né? Mas não é a mesma promessa, então. Até porque não cumprem, né? Ficou a crítica social. Depois na reclama. O clima aí. Ó, a inflação de 2011 ficou em 6,36%. Um pouquinho superior à de 2010, que foi 6,24%. Isso aí é a maior mentira da atual, é o índice de inflação no Brasil. Porque tu acha que é bem mais que é? É bem mais, cara. Tu vai no super pra tu ver. Vai fazer tuas compras. Tudo muito mais caro que 6%. Novo Hamburgo suspendeu o racionamento de água. Na manhã de hoje, o nível do Rio dos Sinos chegou a 2,40 metros, o maior nos últimos 2 meses. Mas vai beber água de chuva. Mas não dá pra se jogar agora, porque suspendeu o racionamento, lava carro e calçada. Novo Hamburgo, ele tomou essa providência antes. Por isso que também ajudou bastante. Não, é boa essa chuvinha aqui. Atrapalhou o ano novo da praia, mas tava todo mundo precisando, cara. Tem que pensar nisso. Já tá em vigor a dispensa de declaração de bagagem pra quem compra no exterior. O objetivo da medida é facilitar o trânsito de turistas e desafogar o atendimento nos aeroportos. É o papelzinho branco que a gente ganha dentro do avião. Estão liberados os turistas que fizerem compras dentro da cota de $500, a cota aérea, né? A terrestre continua 300. Depois de passar mais de 30 trotes pra polícia, a mulher tem o celular apreendido em Pelotas. Aí, Geis, ó. Mulher de 50 anos foi identificada como autora das ligações. Quantos anos? 50. Essa tava sem nada o que fazer passou mesmo. 30 trotes, cara. Trote é crime e as penas variam de 1 mês a 3 anos de detenção e multa. Cara, é bom ter falado no Geis, porque o Geis faz uma brincadeira, trote, né? Do bem. Tá? É, e o Geis brinca com pessoas, o Geis não brinca com a polícia. Não brinca com os animais. É, o Geis não brinca com a polícia, com os bombeiros, com o sistema de saúde. Tem que ser muito imbecil pra passar um trote. Quer brincar? Brinca. Não, que nem um trote não, ela passou 50 trotes. Quer brincar? Brinca. O cara que passa a trote, eu vou falar aquilo que o professor falou uma vez pra mim. Brinca com as bolas do pai dele. Fica brincando com as mãozinhas, né, fazendo aquelas coisinhas assim, ó, no saco. Cara, que liga pro 190 e não precisa. Como era carinhoso o teu professor, né, cara? É, muito carinhoso. Pelo amor de Deus. Esse clima de Natal que já passou, né, com as do Papai Noel, de repente. Chegar já apagando as luzes antes, descobre qual é a casa que tá passando o trote. Chega, apaga as luzes antes, aí dá aquela tensão. E já entra dando pau, né, com os cacetetes. Caga pau, nunca mais liga. Essa notícia aqui não dá pra comemorar pelo seguinte. É, acidentes causam 6 mortes no Rio Grande do Sul durante o feriado de Ano Novo. O número é 4 vezes menor do que o Natal, quando 24 pessoas perderam a vida. Baixou bastante, né? Muito grande. Em Santa Catarina, 7 pessoas morreram no feriado de Ano Novo. No ano passado foram 14. Vi muita blitz no litoral norte lá. É, né? Mas ano passado não teve feriadão, né? Porque esse ano não tivemos feriadão. Mas na comparação com o Natal, também não foi feriadão. E foi um morticínio. Realmente no Ano Novo o morticínio. Acho que a chuva no litoral norte, morticínio. E essa coisa do blackout, faltar luz, colaborou pra que não acontecesse. O pessoal não quis sair de chuva, né? Deu. Menos gente circulando. Murchada, a chuva calma. É verdade. Deixa o cara em casa, né? Claro. Eu ia sair louco fazer festa. Imagina sábado à tardinha se no litoral norte do Rio Grande do Sul tivesse um solaço, uma bebedeira que já ia começar. Ia estar todo mundo na caipirinha. Já começa a beber cedo, né? Meio dia já começou a murchar. E a troca de praia, né, Pi? O cara bebe numa praia e vai pra outra. Ah, o esqui. O esqui às 11h30 da manhã, acordou, tomou um esqui. Obrigado. Escovou os dentes. Obrigado. Fiz um bochecho. Que nem dizer um amigo meu, uma vez assim, lá na nossa casa, e a mãe perguntou assim: não quer comer alguma coisa, Charãozinho? E ele. Como é o nome dele? Charão. Não, tia, tá louco, senão não pega. Os caras gostaram de beber do estômago vazio que pra pegar o. Beber é ruim, o bom é a tonturinha. Deixa eu agradecer aqui o uísque que me presenteou o DJ Cabeção no, na sexta-feira, porque ele tava no aniversário. Esse apelido veio do número de uísque que ele tomou, né? Grande abraço ao Cabeção que nos recebeu lá. É, nos recebeu e tal, e ele me ofereceu o uísque, abriu ali a garrafa na hora e tal, serviu. E aí, na hora de ir embora, fui dar tchau pra ele e me presenteou. É um querido, cara. O Cabeção é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci. E aí, pra manter a escrita, eu levei, fui tomando no copo, né? Eu saí com o copinho na mão. Pode ser diferente, né? Mas tu não tava dirigindo, né? A mulher de a família toda lá. Tinham três pilotos. Além de mim na ida, que aí. Aí depois tinha a mulher, o genro, a filha, todos três dentro de dirigir. Tem que botar o genro, né? Tem que botar o genro pra dirigir. Não, mas daí tu vai abrir um precedente. Não. Tu vai emprestar o carro pro genro, tu abre um precedente perigoso. Não, o genro tem que beber junto com o carro. Genro não tem que dirigir o carro. Eu não sei, eu acho que genro tem que sofrer. E dirigiu muito. Genro e cunhado. Foi muito piloto, cunhado foi muito mais motorista. Ainda. Abraço. Mas, ô, cara, mandar um abraço pro nosso querido Carlos Couto. Eu era o Carlos Couto, 40 anos de profissão hoje. Eu queria destacar isso. O Carlos Couto, nosso colega aqui, começou no rádio há 40 anos, cara, dia 2 de janeiro. Eu também. De 72, o Carlos Couto começava na Rádio Gaúcha, cara. Que legal, né? Pra quem que conhece legal. O Couto sabe que é outro queridão, né? Impressionante. Bastante. O que é de demais. O tamanho do coração que tem o Couto. Você sabe qual é o apelido do Couto? É Couto? O DJ da Santa. Não, é. Couto. Há muito é tempo Couto. Atrás. Couto. Sem o Couto. Couto. Sabe? Há muito tempo atrás? Não. É melhor DJ falar. Caverna. Caverna? É o Caverna. Sim, é o Caverna. Sim. Caverna. Então, nossos parabéns aí e felicidades pro Couto. Eu perguntei pro Couto, eu fiz 40 anos. Que bom anos que tá com a gente, né? Em qual classificação do Mebota como comunicador de FM? Ah, em segundo. Segundo, primeiro, todos os outros. Bom, aqui é a previsão do tempo. Rio Grande do Sul deve ter tempo seco e calor pelos próximos olha dias. Olha aí. Passou o feriado de ano novo, vai ter tempo seco e calor. Vai ter bafo, vai ter aquele bafo. A maioria dos prognósticos mostra tempo seco até quinta. Na sexta deve chover. Beleza. Bom. Em Santa Catarina, a semana começa com tempo instável. O sol deve aparecer com poucas nuvens. Eram esses. E o planeta, vai chovendo? O planeta não temos vê ainda. Vê aí. Só vou ligar pro Cleocum. Aqui. Liga pro Cleocum. Vou parar tudo que eu tô fazendo aqui. É. Quero contar pro Cleo se no Réveillon do ano que vem vai chover. É verdade. O Cleo foi muito xingado na praia por pessoas que me identificavam como um funcionário da RBS e colega do Cleo. Mas ele acertou? Não, o Cleo prometeu que não ia, que ia ser um sábado de sol. Não, ele falou que não ia chover. Torres ali, que talvez tivesse um abraço pro Cleo, né? Não é ele que erra. Não, é ele. Não é ele que erra, né? É São Pedro que erra. São as máquinas. Eu não é, Mr. P. É verdade. Pô, Sidão. Tudo boa bem. Noite. Legal, eu estou bem, porque eu vi umas reclamações a teu respeito, Sidão. Sobre o quê? As criancinhas que viram ver os fogos e não puderam por causa da tua cabeção na frente. Eu não tenho culpa disso. Mas pelo menos não choveu perto de ti ali, né? O pessoal que tava perto de ti. Vocês estão debochando de mim. Voltou a trabalhar no fracasso. Eu trabalho onde eu bem entendo e sempre estão me chamando, seu babaca. Se você ouviu que era eu, por que você está vergonhoso? Como é que foi a pensada? Eu achei que tu já tava até... Foi a primeira vez? Como é que foi só a primeira vez que a Atlântica tentou te contratar? A primeira vez ligou para mim um jovem senhor que trabalhava aqui. Na realidade, estavam tentando falar comigo. E aí, então, eu retribuí a ligação, porque eu não estava no momento. E assim que esta pessoa atendeu, eu disse: alô, tudo bem? Aqui é Cid Moreira. E esta pessoa disse: ah, tá. E aqui é o presidente da República. E desligou o telefone na minha cara. As pessoas não acreditam que eu exista realmente. Eu também não acredito que tu possa existir ainda, assim. Exatamente Júlia. Assim aconteceu da homenagem que o governador Rigoto fez pro tio Nico. Pegou e disse assim: vamos entregar a medalha do mérito Farroupilha pra alguém esse ano. E eu gostaria que fosse o Nico Fagundes. Aí todo mundo, pô, acho que o Nico, pô, claro. Aí o Rigoto vai ligar pro tio Nico. Tio Nico no meio de uma cavalgada, deitado no meio do troço, atirado nos pelegos lá, tocou o telefone. Ele botou no vivo a voz pra todo o secretariado, assim. Ligou, disse: alô? Alô? É Antônio Augusto Fagundes? Sim! Isso aqui é o governador Germano Rigoto. Ai, tá, mano! Achando que alguém tava passando trote, brother. Do Viva Fá. Todo secretariado esperando aquele. aquele momento de emoção. Né? Tive que chorar no momento da homenagem. E era mesmo, Rigoto. Muito que espetáculo, bom. Cara. Ai, vai daí, Mr. P. Vamos, lista. Vamos, lista. Lista, lista. Primeira piada de 2012. Quanto vo... Ah, primeira piada de 2012. Tem... Não, é uma piada, mas é uma lista. Uma lista boa. Quanto você é peão? Atenção, vamos somar pontos, tá? Vamos ver, pega tá. as canetas. Aí. Atenção, vamos somando. Vamos ver. Somália. Atenção, se você se encaixa nos seguintes critérios, por exemplo, sair do refeitório com palito na boca. Feito, Eu não faço isso. Eu faço. 200 pontos, o cachê, 200 pontos. Eu também, bota 200 pra mim aí. Tá. Eu não faço. Tem nego velho que nem almoça e bota o palito, né? Sim, já antes do almoço, já coloca ali. Mas não tem como, cara. Dormir depois do almoço, debruçar na mesa. Nossa. Ah, essa aí se desse. É, se pudesse, todo mundo faria ponto. Então vamos botar... Bota meio ponto. Meio ponto, 200, então. É, pela intenção, pela intenção. 200, porque gostaria, 200. Ou dobra, né? Ou dobra, cara, porque tu tem vontade. Só não faz porque não pode. Então eu acho que dobra. É pior, né? É pior, cara. Não, mas pelo menos tu não faz. Pelo menos não faz. Chamar a sua sala de meu escritório. Tô aqui no escritório agora. Passa no meu escritório ali, cara. Cara, numa cabine telefônica. Assim. Não, isso não. 250 pontos. Não, porra, tu já falou pra mim que tu montou um escritóriozinho na tua casa. É, vamos morar. Porra, tem, porra, tem. Eu tenho um amigo que transmitiu a Copa do quarto dele uma vez, a Copa do Mundo. Olha, por enquanto... Estamos em Sanetini! Está começando mais uma Copa do Alô, Mundo. Alô, amigo, ligado! O Porã gabaritou as três, vai gabaritar mais uma. Não, não, palito, palito eu não tô. Não? No palito não tá. Eu não tô. Vai, agora tu vai gabaritar. Vamos lá, vamos lá. Levar fruta pro almoço no seu porão. Isso aí eu piangas, sempre... Piangas. Sempre ah, marmitinha, sempre marmitinha é bom. Tá, mas quantos pontos de peão, né? Quantos pontos a fruta? 100 pontos, 100 pontos. Qualquer coisa linkada à fruta é meio gay. Não. A única coisa de macho é catar, é pião, catar é na fonte a fruta. É o resto tudo é gay. Comprar claro. Fruta, tu comprar já acha gay. É gay. É. Comer fruta é gay. Descascar fruta é gay. Levar pro trabalho é super gay. Ah, então eu sou muito gay. Mas por que tu tá com essas tetinhas aí? Porque tu acha que comer fruta é coisa de gay. Essa tua treta é coisa de fruta. Graças! É. Graças, Potter. Vamos seguir na pontuação. Vai somando aí. Atenção, agora todo mundo vai se encaixar aqui. Tem armário. Bah! Tem armário, tem o armário ali. Não tenho. Tem armário na rádio. Eu faço tempo armário. Que eu não uso esse armário. Ó, quem tem armário é o Porã, o Pi, o KG. Não sei porque o KG Rafinha. Tem. O KG tem que ter. O KG tem que ter armário. O KG tem que ter. O KG tem as quinquilharias dele. Aqui na rádio tem uns armários que tem uns loucos querendo sair. Eu dei meu armário pro Couto. Eu vou ceder o meu armário pra alguém. Pro Geiso? Pro Geiso. Pra mim. Quer meu armário, Geiso? Vamos lá, 150 pontos quem tem armário. Sai do teu armário. Mais pontuações pra ver quem é peão. Botar foto de artista no armário. KG tem, o KG tem. No armário dele. Tem do Bob Dylan. The Hives. The Hives, The Hives. Adesivo do The Hives. E o adesivo do Grêmio, né, Santaninha? Todos. Tem. O KG, quando tem uma foto do alguma coisa... Eu estou coisa, falando, seu um vagabundo. Pablo, quando tem uma foto no Instagram com alguma coisa do Inter, o KG não curte. Não curte. Pode ser a coisa mais linda, assim, uns fogos. Vem mais uma que o KG vai... Ah, aqui, ó, a foto de artista é 300 pontos. O KG tá... Gabaritou. Tem mais uma que o... Não, o KG não leva vai. Fruta. Calma aí, só um pouquinho. Não, na fruta ele não foi. Não, mas KG agora é ele homem, passou. Né? Na fruta ele não vai. O KG leva cerveja. Vai disparar na ponta agora com 350 pontos, o KG, cara. Sair da empresa com o crachá pendurado. A melhor história que tem de crachá pendurado é a do Caçapava, cara. Qual Caçapava, que cinegrafista da RBS, que ele chegou e vem caminhando no supermercado e a mulher olhou e disse... Olhou pra ele, apontou o dedo pra ele e disse, Caçapava da RBS. E aí ele olhou e disse, como é que a senhora sabe? Disse, pelo teu crachá. O cara já se achou. Não, ele olhou balaca total, né, porra. Tô podendo. Mais uma. Chamar a empresa de firma. Firma. Ah, firma, a gente chama. Não, outra coisa firma. Também de peão é pegar e largar. Né? Que hora tu pega, né? Ah, eu pego as 8. Eu pego as 9. Tô pegando as 9 agora nas férias do Rafinha. Serviço, mas tô largando mais cedo também. Agora no horário de verão a gente larga 5. Mais uma aqui, ó, pra ver se é peão. Vender os tickets de restaurante. Ah, que maleza. Ah, né? Isso aí já. Nem aqui na RBS, infelizmente, a gente não consegue não fazer mais. Não, no interior sim. No interior. O Maurício tá ligado. É. Claro, tá onde ligado. Não tem o Puras é tem. Que é gente. Ilegal, Maurício, isso é legal. Estão somando aí, cara. Estão somando. Não, tô sendo que a galera venda no interior, cara. Não, cachê da gabaritona aí que vende. É que tá dando cachê no primeiro turno. É, vai dar o cachê no primeiro turno. Thiago Monte, mais uns três aqui. Thiago Monte, Criciúma também vende. Joinville. Que fornalha agora pra mandar aí. Agora, o Klaus lá em Criciúma. Tem mais uns três aqui que ele precisa falar, cara. Molhar o cabelo pra ir embora. Molhar o cabelo pra ir essa embora. Essa aí é excelente, cara. Molhar o cabelo, né, Pior? Eu gosto de fazer essas brincadeiras com o jogador. Um cara que eu vejo fazendo isso é o Douglas, esse que tá do Grêmio? Saindo do Grêmio, ficando no Grêmio, sei lá como é que tá. Eu vejo ele faz isso. Capendo, treino assim, faz isso. Se arrumando, assim, com sabe? Certeza. Sabe, tem um minguinho com a unha grande, sabe? Sim, toca violão. Mais uma. Ninguém toca violão com a unha do minguinho, cara. Isso é mentira, é pra coçar a orelha isso aí, não é? Dizer pra família que trabalha com computador. Eu trabalho com computador. Mas pra família fala isso. Meu irmão trabalha com computador. Computador nas costas. Chateau Brian, um abraço pro Chateau Brian. Chateau Brian, Chateau Brian, Chateau Brian. Falei, gordão, porão, se deitando em ti. Aqui, ó, mais uma. Tirar a gravata pra sair pra almoço. Bom, não, cair não, na não, sopa, não, pra não cair na peão sopa. Peão não é peão, usa gravata, né? Exatamente. É o Wall Street que usa, né? É. Usar um molho de chá pendurado na cintura. E o celular, né? Com aquela capinha do celular pendurado. Celular na cintura tem aqui também. Celular pendurado na cintura, 500 pontos. Eu não tenho nenhum amigo que usa. Amigo, assim mesmo, que usa celular na cintura. Conhecido. Amigão, conhecido assim, que eu ligo. Vamos tomar até choque. Porque não tem mais esses modelos de usar na cintura. Não, até porque tu não tem mais muito amigo, antigamente, né? O celular tinha presilha, né? Fica muito bem o celular na cintura com bermuda também. E agora é o seguinte, ó. Vai ter esse critério aqui que vale 1.500 pontos. Ó, esse é pra desempatar. O que vai fazer o KG... Primeiro turno. Maior concurso. Tá. E vai colocar o Potter em segundo lugar. Opa! Vai passar por todos. Olha aí. Vamos ganhar dos 1.500 pontos. Ah. E trabalhar com a camisa de um time. É ruim, aí, né? KG ganhou 1.500 pontos. Parabéns, Potter. Obrigado. KG é o peão de todos. O Potter é o segundo peão. Tá firme. Faltou chinelo. E tu achou que tava bem. Não, essa achou que não era peão, Potter. Sempre que tem essa da camiseta de time, eu me lembro da reunião com a Alice Urbim. Eu tô na reunião com a Alice Urbim e tem um monitor dentro da sala da Alice Urbim que ela acompanha, obviamente, todas o que tá acontecendo na TV, né? Eu apresentava junto com a Rodaica o Papo Clipe, um programa na TV Com de música, as bandas iam tocar lá, clipes, informações. Bons tempos aqueles, né? Uma revista musical, cultural, né? Cultural. E aí é o seguinte, eu tô parado assim, olhando, conversando com a Alice, o assunto tá indo, entra no vídeo, Luciano Potter, com a camisa com baita de uma propaganda no peito. A camisa assim. Do Independiente da Argentina de 94 com um suco Ades. Ades, grande, Ades, assim, Ades. Imenso assim. E aí eu só vi ela dar aquele grito assim. E olhou pro negócio e disse assim: o que que esse idiota do Potter tá fazendo com essa camisa aí? Já vou falar com ele. Aí já chamou todos. Aí tu já e eu na frente assim. Aí terminou a minha reunião com ela, eu saí assim, meio Potter, cheio de estilinho. Caminhando com aquela mesa. Aí do Papo Clipe. Aí, Netinho, tudo bem? Pô, Papo Clipe, legal. Arrasou. Tu viu? Digo, como teu amigo e quase conterrâneo, eu preciso dizer o seguinte. Primeiro, tu troca essa camisa. E o segundo, te prepara que o mix vai pegar. Uma piada, vai! Piada do Potter! Pai! Restaurante é aquilo! Aquilo sim é bom de comer! Piadinha, vai pro Giovanni de São Leopoldo, que tava de aniversário no dia 31 de dezembro. Olha aí. É muito azarado, né? O cara perde um ano de futebol, né? Também um beijo pro Cauê, que nos recebeu lá depois Cauê, da festa. Cauê, grande Cauê, um abraço, Cauê. E lá no Cauê, algumas meninas Cauê pediram Machado. Pra mandar beijo. Não sei se é Machado. Machado. É o Cauê Machado? É. Gordinho, assim. É, sim mesmo. Gente grande boa, Cauê Machado, boa. Hein? Cara boa. Cacau Weimer, Roberta Weiss, Milena Hillebrand. Paola, Marina e uma Rodaica aqui. Olha só. Uma outra Rodaica, cara. Deve ser Rodaica por causa da Rodaica. E legal que criado nome, só né? Sobrenome comum aí, né, pô? É, Lopes, Silva não apareceu nenhuma, né? Então beijo pras gurias. Nardes não tem também. Nessa festa aqui tava o Carlos Eduardo Grêmio. Quer dizer... Ah, foi na casa do lado ali da esquina, onde tava a casa da Gis Marido. É, isso. Isso aí. E aí eu cheguei no casal assim, ó. Sei mais, tem que ir pro Grêmio, cara. Estão contratando o Juliano aí. Pegar banco, não sei se tá meio preterido. Ele ficou me olhando com uma cara, botei um veneninho, né? Veneninho. Só larguei o veneninho e saí. Né? Então essa piadinha vai pra eles. bêbado entra cambaleando pelo estacionamento. Tenta abrir a porta do carro com uma chave, vem o segurança e perguntou: qual é o problema aí, meu amigo? Perdi meu carro! Perdi o carro? Onde foi que o senhor viu o carro pela última vez? Aqui mesmo, na pontinha da chave! E aí o segurança examinando, sujeito de alto a baixo. Ô cara, tu não tá em boa condição, camisa rasgada, coberto de vômito. Bah. Com pinto de fora. E aí o bêbado olha pra baixo e fala: perdi a mulher também! Ah, velha! Chega! Chega! Chega! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Vou vender meu carro, Maurício. De novo? Não, não. Deixa eu mandar um abraço pro cara aí que vai comprar o carro. Apareceu o comprador? Apareceu o comprador. Estamos em adiantadas negociações. Pô, vamos querer comissão, pô. Um abraço pro Rodrigo Andrade de Bem, de Rio Grande. Ah, essa pobre família aí. Grande abraço pro Rodrigo, hein? Bem, gente, bom. Muito boa. É bom botar freio, hein, Rodrigo? E a gente começou o negócio e já passamos já pros nossos advogados na Almir, que a gente tá fazendo olha, o negócio. Olha, mais um que vendeu o seu produto aqui nos classificados. E a do caminhonete do pai, lá pra fora. Essa aí, não vendeu ainda, cara, caminhonete? Muito cara, meu. Essa é toda batida e bêbada. Olha aqui, o nosso ouvinte tá querendo. Nosso ouvinte tá querendo vender o Gol pretinho básico dele. É preto e básico. O Gol é ano 97, 1.0, tá em excelente estado de conservação. Mecânica toda revisada. R$12.000. Interessados, manda e-mail para vendogolpretinhobásico@gmail.com. Outra oferta aqui dos classificados do Pretinho, tô vendendo uma barbada, é um netbook Acer One de 10 polegadas. Tá extremamente novo, utilizava somente para ir nas aulas da posse, e com isso era somente uma vez por semana, tá intacto. O netbook é de cor azul, tá em Joinville. A bateria dura mais de 2 horas, ideal para quem quer praticidade e gosta de navegar na internet. E ganha a capinha protetora da Acer de brinde. Importante isso aí, hein? R$350. Tô vendendo pra inteirar na compra de um iPad. Contato e fotos em vendonetacer@gmail.com. vendonetacer@gmail.com. As ofertas dos classificados do Pretinho. Cara, venderam aquela Cherokee que veio com uma garrafa atrás? A do Pedrão? Manda pra pedro.manioto@atlantida.com.br, é isso, né? Não sei. É, 23 para as duas, já voltamos com o Pretinho. E ainda hoje uma novidade do planeta Atlântida, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM. São 16 para as duas, estamos de volta com o Pretinho Básico. Pretinho Básico para Panvel, você sempre bem. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Ofertas da Vivo no Verão Colombo, o melhor do verão para você curtir sem parar. Aproveite. E nesse verão, abra a felicidade no volume máximo. Abra a felicidade com Coca-Cola, doutor Alceu. Exatamente, doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico. Bola! Bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Doutor Maurício, os boleiros estão em férias ainda, que doutor Maurício? Coisa, hein? Ô, Brito, eles não vão voltar, Britinho? Olha só, no dia 4, hein? Eu gostaria de dar um toque pra esse menino. É um menino bom, esse Paulo Brito, né? Mas ele tem que cuidar mais da garganta dele, né? Gritei muito, hein? Tá gritando muito, hein? Olha, isso que não tem gol pra gritar agora. Cada Fogos era um feito, hein? Feito, feito, feito, feito. E aí, vai retomar o tema, então? E aí, cortaram o Brito aí. Vamos retomar o tema, então. Cortaram o Brito, cortaram o microfone dele. Cortaram o microfone aí, Brito! Eu também passei o Réveillon no litoral norte. Da onde, Dali? Sim, passei ali em Araçá. Opa, tava bom no litoral norte? Sim, litoral norte. Ai. Tava chovendo bastante no litoral norte, né? Tava no litoral norte ali, eu fiquei olhando ali pra Capão e ele nada, cara. 3, 4 fogos aí, não tem problema com a prefeitura, com a imprensa ali. Não. Mas é tudo pertinho, as praias, não, né, cara? Eu gostaria de fazer a defesa do pessoal da de Capão da Canoa, entendeu? Foi uma combinação entre a prefeitura e o pessoal dos fogos, não foi nada disso aí. É, não foi por querer isso aí, não foi por necessidade. Não tô falando só que eu vi, mano. Não vi nada. O que não dá pra aguentar é castelhano chegando aqui querendo bancar aqui. Eu pensei que era as corujas, cara. Aqui em Capão da Canoa, mandamos nós. Como é que é essa coruja lá, cara? Ajuda aí, Santana. Ajuda. Santana, por favor, Santana. Para de fumar, Santana. Puta que estou fumando o meu... Não pode fumar aqui dentro. 58º cigarro de 2012. Desde que o ano começou. Já fumou 60, coitado, Santana. Um abraço para a prefeitura de Capão da Canoa. Que festa linda, maravilhosa. Afrontando o mundo vai acabar em 2012. Para a empresa que trabalhou fortemente. Tu estás tirando onda. O pessoal de Shangri-La que nos recebeu ali, Pê. A Giz e o Tila. Tirando onda da minha casa, seu vagabundo. Prefeito Celcinho. Deixa eu mandar um abraço pro prefeito Celcinho que entrou lá no nosso show lá na sexta-feira, né? E botou um reggae, botou um reggae pra galera. Prefeito Celcinho. Grande magnato. Tu bebeu, Pê? Estamos contratando. Não vou negar. Já temos 8 contratados para o Grêmio. Quem são os contratados? Me diz, Santana, que eu tava de férias. Temos o Douglas. Não, o Douglas já era. Glory. Pablo. Que Pablo? Sorondo. Que Pablo? Quem é o Pablo esse? O Pablo, qual é a música? Pablo, ele não vai conseguir chegar no oitavo. A zaga do Grêmio, qual é a música? A zaga do Grêmio virou uma dupla sertaneja fantástica. Sorondo e Simon. É mesmo. Simon e Sorondo. É, primeiro Simon mais curtinho. Simon e Sorondo. Eu vim pra cá na dúvida, se era melhor o Sorondo. Contratamos o Léo Gago. Demorou pra chegar a resposta dele. Que ainda não conseguiu se comunicar. Contratamos o Kleber Gladiador. Esse aí fazia um tempinho já, Santos. E contratamos o Marcelo Moreno. O Kleber Gladiador. Porque a coisa estava preta. Na virada deu um tiro pra cima. E o tradicional rival contratou quem? O co-irmão. Não contrataram ninguém. Como assim? Não precisava. Dagoberto? Dagoberto que precisava. Não conheço. Tá bom, Santana. Obrigado. E traremos o Juliano. Doutor Maurício, tá mal, Santana. E traremos o Juliano. E o Carlos Eduardo. Tá precisando de ajuda. Eu, Carlos, garoto. Apaga esse cigarro aí, Santana. Só mais uma. Não pode fumar aqui, meu. Não pode fumar aqui, Santana. É o seguinte, eu tenho novidade do planeta Atlântico. Novidades do planeta! Vamos! Tá chegando a hora, Planeta Atlântida 2012, daqui a 10 dias. É 10, né? Daqui a 11 dias, 11, dia 13 começa. Isso. É. 13 e 14 em Santa Catarina e dias 13 e 4 de fevereiro no Rio Grande do Sul. E a grande novidade do Planeta Atlântida para os dois estados é o show especial que o Jota Quest vai fazer. O Jota Quest vai fazer uma homenagem especial ao Legião Urbana. Olha! O Rogério Flauzino é a voz do Renato Russo. Opa. E vai cantar sucessos da Legião Urbana junto com o Dado Villa-Lobos e com o Marcelo Bonfá. Eles já fizeram isso no Rock in Rio desse ano. O Rock in Rio fez o tributo à Legião Urbana com convidados, orquestra sinfônica. Foi um dos grandes momentos do Rock in Rio. E o Planeta Atlântida decidiu que tinha que trazer para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul esse momento histórico. Jota Quest, que massa, em homenagem especial ao Legião Urbana. Fique preparado para o maior planeta de todos os tempos. Nos dois estados o Jota Quest e o Bonfá já fez uma participação esses tempos num show do Jota Quest no planeta, isso aí. Recentemente, a gente entrevistou o Bonfá. Foi ano passado? Acho que foi ano passado ou retrasado, foi num desses aí. Ele cantou? E foi legal pra caramba. O que ele cantou? Eu não me lembro. Não era no show que o Frejá participou também, do Paralamas? Teve, não, o Bonfá foi no show do Jota. Foi quase sem querer. Coisas diferentes, porque a gente não lembra, né? Foi quase sem querer que ele cantou. Quase sem querer. Exatamente. Garanta já seu ingresso. Vai ser por gosto. Garanta já seu ingresso pro Planeta Atlântida. Sim. No planetaatlântida.com.br. Neto Fagundes. Neto Fagundes. Vai, Neto Fagundes. Neto Fagundes. Tá vendo num bobagem? Certo dia. Quer mandar abraço pra alguém? Certo dia, não, tava chegando. Certo dia, o Bebum chegou no bar e depois ia tomar uns trago. Chegou pro dono do bar e disse: aposta comigo 50 pila que eu mijo nesse teu copo aí. E não deixa cair uma gotinha no chão. Com a oportunidade de ganhar um dinheiro barbada em cima daquele Bebum, o dono do bar aceitou a aposta. Aí o Bebum já, chapadaço, pegou o copo e caindo pra lá e pra cá, mijou o bar inteiro. Não acertou uma gota sequer dentro do copo. Aí o dono do bar começou a rir do Bebum, pegou a nota de R$50, colocou na carteira. E daqui a pouco ele olhou, o Bebum também tava rindo. Aí o dono do bar não entendeu nada. Ah, rindo, e perdeu e rindo, né? Tá vendo aquela cara daqueles caras sentados no balcão? Apostei 100 pila com eles que eu mijava todo teu bar e tu ainda dá risada. O Neto fazendo bebum fica parecendo com o Bagre, o pai dele. Porque meu pai não bebe. Não, mas eu tô dizendo a expressão que ele fez pra fazer o bebum aqui. Fica parecendo com o pai. O pai é o cara que tem fama de bebum e não bebe nada, seu cara. Seu pai não bebe, cara. Mas bebe. É a expressão facial não que ficou parecido. E os caras chegam, não, baixo, eu tomei um bar, tomei uma borracheira com teu pai lá, não sei aonde. Eu digo, mas vem o cá. Pai só toma qualquer... É que o pai pega um violão e não para de tocar, toca madrugada. Mas não bebe, mas fuma, né? Não bebe, mas fuma, né, Magnata? Não bebe nem fuma, cara. Não fuma? Tem que fumar. Cara, mas como é que um peixe vai beber fumar, cara? É, não dá. Abaixo do bar é difícil. É verdade. Eu recomendo que fumem. Não, não, não é bom. Não, não faz assim. Santana, para com isso. Esse ano novo, fuma. Fume o ano novo, né, Santana? Faça uma promessa. Eu prometi que vou bater o recorde. Quantos cigarros vamos fumar esse ano? De cigarros. Quantos cigarros? Em 2012. Quantos por dia? Quanto por dia? Serão 89 ao dia. Tá bom. Calcula. Tá legal, né? Seu vagabundo. 89. Alguém vai mandar, nem... alguém vai mandar o cálculo aí pra 89 nós. 365 por dia. Vezes 89. Barbada. Barbada. Vamos dia, vamos dia por dia. Vamos fazer uma estátua pra ti em Santa Cruz ali, Santana. O cara que mais fumou na vida. Vai ter uma estátua pra ti. A Geraldo Grêmio já me fez uma bandeira. Sim. Santana, querido, querido, geral está contigo. Geral está contigo. Muito Santana, bem. Querido, geral está contigo. Que eu passo e eles gritam. Santana, querido, geral está contigo. Em 2012, o Santana vai escrever uma coluna dizendo que o Grêmio vai cair para a segunda divisão. E não. Vai, e aí o Grêmio não vai pois cair. Temos a Arena em 2013. Eu calculei aqui, são 32.485 cigarros. Ah, vai fazer bem pro pulmão. 32.485 cigarros. Eu tenho umas caixinhas de fósforo pra te emprestar. Eu quero. Vou te dar. E aí, Porazinho? Eu tenho a piada velha! Piada velha do Porã! Pai! Restaurante da Antonieta. De dia, você come X. De noite, arroz com feijão. Oba! Olha que saudade do Porã, meu. Pô, obrigado, Geis. Também eu pelo gosto menos muito tô, de ti. Né, gente? Eu gosto muito de ti. Foi o único que manifestou saudades da minha pessoa. Eu tô cara, muito obrigado. Obrigado, Geis. Porã, sabia que agora tu mandar o número 46956 pra assistir celular, tu pode receber as cantadinhas do Geis agora. Olha aí. Qual é o grandão, hein, Geis? Agora escreve assim, ó. Escreve a palavra Geiso. Falada. Geiso. J-E-I-S-O. Isso. Pro número 46956, tá? Recebe o quê? Vai receber cantadinhas diariamente, tá? Olha aí, Potter. Ganhando todo dinheiro dias com o que tu criou. Não tô ganhando nada. Isso aqui é amor, meu. Ah, tá. Uhum. E a piadinha, Porã? Valeu, Maurício. Valorizou, né? O Maurício valorizou. Vamos pra piada, vamos. Gostou, pra piada. Viu, gente? Conta com o Maurício sempre. Maurício vai ligar Geiso 46956. Maurício pede pra ele me ajuda, ele Maurício ajuda. Foi o primeiro já a mandar ele já. Só Maurício quer dizer. Maurício ligar já mandou, meu. Valeu, Maurício. 46956. Isso, meu. Aí, aí, ó, fechou. Aí todo dia, durante anos, quando o seu Abraão chegava em casa, opa, sua doméstica. Abraão, voltou. Seu Abraão voltou. O Abraão voltou. O Abraão voltou. Aí ele chegava em casa e a doméstica, a Jurema, servia o jantar e ia lá tomar banho, né? Até que certo dia o Abraão tava jantando, ficou ouvindo barulho da água, barulho do chuveiro e pensando na Jurema tomando banho. Dava uma garfada na comida e pensava na Jurema tomando banho. Mastigava a comida e pensava na Jurema tomando banho. Para um pouco e pensa na Jurema tomando banho. Até que se levanta da mesa e vai no banheiro e bate na porta. Jurema! Tá tomando a banha? Estou sim, seu Abraão. Jurema! Abra a porta para Abraham. Mas seu Abraão, eu estou nua. Jurema, abra a porta para Abraham. Jurema não resiste e acaba abrindo a porta. Abraão entra no banheiro e vê a Jurema nua e pergunta: Jurema, quero fazer um sacanagem com o Abraão, não? Mas seu Abraão, eu não sei. Jurema, quero fazer um sacanagem com o Abraão, não quer? Sim, eu quero, seu Abraão, pode vir. Então Abraão vai até o chuveiro, põe a mão no registro e diz: não vai fazer a sacanagem com o Abraão, não. Chega de gastar tanta água. boa, Abraão. É boa piada, boa piada. Boa, cara. Muito obrigado. Boa, muito bom. E aí, Mr. P? Foi bom voltar. O Abraão. Ei, que beleza. Ô, P, que é um mendigo de azul pedindo esmola embaixo de uma ponte? Mendigo de azul pedindo esmola embaixo de uma ponte. Mendigo ao gremista. É o reflexo da condição social atual do Brasil. Muito boa, foi boa, foi boa. Boa, parabéns. É, boa. Embaixo da ponte, reflexo. Uh-huh. Pedindo esmola. Eu gostei. Reflexo da social. Excelente, hein? Quem mandou foi o André Carvalho, tem 20 anos de Pelotas. Ah, bom. O André tá com a gente desde os 16, né? É. Isso aí. Ele manda pra gente sempre lá. Ele e pede vem pra, aí, né? Pede pra mandar um tapa na cara de vagabundo. Vai, Marcelo. É verdade, tapa na cara de vagabundo. Pro vem irmão dele, é verdade. Olha vem o nome aí. Do irmão dele. Smiler! Oh, o grande Smiler. Vamos aproveitar Smiler, o Potter e o Porã, já que o Porã voltou. Eu quero dizer que vem aí os 5 anos de Pretinho Básico. Ah, é? Em abril agora. Em abril, só que... Isso vai ser uma festa. Vai ser uma loucura. Vai ser pessoal, uma... adoro vocês. Queria um conselho. Opa! Gosto de um cara que prefere beber num sábado à noite num posto cheio de homens do que ficar comigo. Depende da latinha, é, né? É querido? Muito fim de carreira, posto cheio de homens. Em maio, vamos fazer um ano que nos conhecemos e estamos na mesma ainda. Queria que ele perdesse o medo de amar. Tá com medo de amar. Tá com medo do amor, e aí? E lembra-se, e lembre-se que eu existo. Sei também que ele escuta vocês. Num domingo, acordamos com o rádio sintonizado em vocês. Potter, domingo, eu te acho lindo. Domingo não tem pretinho. Larga esse cara que vai em postinho, vem pra mim. Manda foto pra fora, arroba atlantida.com.br. Não, tá namorando, de não que faz tivesse namorando. Tu passou o Réveillon onde? Eu acho o seguinte, não interessa a vida pessoal do Potter, se ele tá namorando ou não. Ele quer foto da menina e diz pra menina se entregar pra ele. Então tá ótimo. Pamela, mande foto para o Potter, está respondido. Porã, o que tu acha que ela faz? Eu acho que tem que largar mesmo, tô com o Potter. O cara que vai no postinho com os vagabundo, não tem querer, meu. Larga. Larga esse cara aí. É isso aí mesmo. Para, ô meu, se o cara fosse bater uma bolinha ainda. Eu, se fosse mulher. Se bater uma bolinha, tudo bem. Se eu fosse mulher, eu nunca ficaria com o cara que fica com os amigos postinhos. Cara, posto, no mínimo com o som alto ou vindo mulher, sertanejo universitário. Se tu fosse mulher, tu teria ficado com todos aqui nessa sala. Se tu fosse mulher, teria sido muito fácil. Se eu, homem, já fiquei com alguns, já. Potter, se tu pudesse voltar à vida depois de morrer, tu voltaria viado ou corno? Ah, que pergunta difícil. Ah, voltaria viado. Não pode repetir. Uma piada! Piada do Potter! Canudos Marinho, bom pra botar no suquinho. Abraço pro Marinho. Alexandre Lima, que é analista de negócio, renasce o Capitão Nascimento. Ó. Capitão Nascimento tava comandando uma blitz próxima ao cruzamento com uma placa de pare. Aí um carro passou o cruzamento apenas diminuindo o carro e o capitão mandou parar. Pediu os documentos, disse que teria que multar o carro, pois ele não havia parado na placa. E aí o motorista quis negociar, o motorista, né? Malandrão. Ô, capitão. Pô, aí, meu sou, parceiro. Sou advogado aí, parceiro. Eu acho que consigo convencê-lo de que diminuir e parar pode ser a mesma coisa aí. Ah, é? E aí, o Capitão Nascimento? Como é que era mesmo o Capitão Nascimento? Era gritando. Aposto que não consegue! Posso mostrar meus argumentos primeiro? É meio Galvão Bueno. Misturou com o Galvão. Galvão perdeu o ritmo. Galvão irritado. Já viu o trabalho de início do ano. Olha a champanhe, pega a champanhe, Galvão. Olha a cara dela. Tira a taça nela. Tirou a taça nela, Galvão. Pede pra sair. Pode ser o Galvão Bueno? Claro. Melhor. Aí o cara chegou pro Galvão Bueno. Ô, Galvão. Aí, sou advogado aí. Galvão na blitz. Sou advogado aí, Galvão. Acho que consigo convencer de que diminuir e parar pode ser a mesma coisa aí, Galvão. Porra, rapaz. Aí o Galvão retrucou. Aposto que não consegue, amigo. Posso mostrar com meus argumentos primeiro, Arnaldo? E aí o cara, pode sim, Galvão. Aí o capitão, o Galvão ordena. Ô 01! Ô 04! Ô 08! Catarrão que sai. Enche esse advogado aqui de bordoada. Aí o pessoal sentou um pau no cara, né? Aí o advogado caiu no chão e começou a gritar, para! Para! Para! Aí o Capitão Nascimento volta na cena. Ah, não é logo. Volta o Capitão Nascimento e calmamente pergunta: o senhor quer que eles parem ou só tá querendo que eles diminuam? Ah, aí é diferente, né? Fica a dica, né? Tudo bem. Eu sou a favor da violência nas blitz. É, tem que dar porrada em vagabundo. Tapa tapa na cara de vagabundo. Deu dois. É verdade. Deu cerveja ali, dirigindo ali, já o cacetete já lá dentro do carro mesmo, frente das crianças, o cara nunca mais bebe. Vem calminho, nunca mais. Teve uma... Acabou, corta o mal pela raiz, deixar bem claro, vou parar de galinhar agora, vou falar sério, tá? Vou falar sério. Capa da Zero Hora de hoje, uma morte no trânsito, na Estrada do Mar, de uma moça que estava no táxi, cara. Ela saiu de táxi pra balada, voltou de táxi. Não, acho que ela não tava no táxi, cara. Ela tava o carro bateu no táxi. Ela tava dirigindo sem carteira. Foram três carros envolvidos no acidente, né? Três carros, um dela, o taxista e o outro. O primeiro carro foi dela. Mas enfim, quem bateu, quem tava dirigindo o carro... Não tinha carteira, né? Bem provável tenha sido o responsável, não tinha carteira. Um jovem com sinais de embriaguez, uma menina, uma modelo. Ela dirigiu o carro. Ela tá presa, né? Vamos falar de tudo que tá escrito aqui? Fala, dá uma olhada. Agora vai na notícia. Que faltou informação, acho que é legal a gente... É importante, é uma notícia triste. Foi às 8 horas da manhã. Foram três carros. Pilotava um carro, uma menina chamada Tatiele, de 27 anos, e conduzia, ela não tem carteira de habilitação, dava sinais de embriaguez e conduzia o carro, que era de propriedade de um empresário chamado Paulo Afonso, que também é vereador em Tramandaí. E bateu em dois veículos, um deles quem dirigia era a Laí, de 28 anos, que faleceu, e ficou agonizando durante... quatro horas, inclusive durante uma hora com vida, pedindo que tirasse ela dali pro médico de serviço no atendimento móvel da urgência. Durante uma hora ela presa com as pernas do tórax e pedia para ele tirar ela dali. Tem que ler isso aí. E no veículo de trás, o taxista, o Ivo Ferraz, de 63 anos, que acabou se envolvendo também e faleceu. Não tinha nada a ver com isso. Na Estrada do Mar. Foi atingido. Na Estrada do Mar, nas proximidades de Shangri-La. Tragédia mesmo, horrível. E tem uma foto na capa da Zero Hora da menina lá. Horas antes. Né? Ainda comemorando. Cara, podia fazer isso filha, de diferente tudo. No ano, né? Podia não dirigir embriagado, né? Podia prometer que não vai fazer isso. É uma boa coisa, né? É uma cultura que entrou em gerações como as nossas, assim, que a gente não vivia com isso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, como é proibido beber e dirigir há muito tempo, então as pessoas se criam assim. Então não é problema. A gente tem que se reeducar e é muito difícil se reeducar com isso. Talvez a nova geração... Agora, a gurizadinha que hoje tem essa lei, se ela persistir, essas blitz todas persistirem... A gurizada que vai fazer a carteira agora vai pegar, com 18 anos... Vai fazer 18, já é uma outra geração, ela, já vai, né? Ela vai pegar a carteira e sabendo a cultura que não pode beber. E outra coisa, hoje existe uma atenção nas escolas já para educar... Para o trânsito que não existia na nossa época. Eu sempre achei que é mais fácil tu criar isso numa geração nova que mudar. Exatamente. Mas o galho já tá torto. Enquanto isso, a gente vai perdendo pessoas em todas as quintas, todas as sextas, as sábados, por razões assim. Tem uma coisa também, nessa época, muita gente pega o carro para dirigir na estrada e que muitas vezes eles tiram carteira sem ter a oportunidade de aprender, sem ter o preparo para a estrada. Ele aprende, fim de ano, essas épocas, é um trânsito muito pesado. É outro tipo de trânsito, né, cara? É muito complicado isso, os acidentes acontecem muito nessa. Bueno, temos que encerrar, 2h04, o Pretinho Básico fica por aqui. Voltar umas 6 da tarde de novo. Isso é exatamente. Foi melhor Pretinho Básico do ano. Cala a boca, gente. E eu fico com a honestidade da minha filha, dois anos atrás, quando eu tava dirigindo, e do meu lado, meu genro, e ela atrás. E aí nós fomos parados numa blitz e o guarda olhou pra nós ali dentro do carro, perguntou todos de cinto aí, e a minha filha lá atrás, não, eu não, e fui multado. Obrigado, minha filha. É isso que dá criar filhos honestos, né? Tu criou uma filha honesta, parabéns!